E aí família, tamo nativo, pai, mais fortes do que nunca, na união. Salve André, salve Rodinei, meu parceiro do autêntico. O bug não para, queridão, os invejosos vão tremer. Vão escutar, vão falar, mas e aí, o que vocês faz? O que vocês andam fazendo pelo rap, mano? Nada, só criticar, salve Bira Destina. O rap nunca vai parar, e aí Mal Ed, se liga aí, família. Aí parceiro, olha só quem chegou. De volta na função, Rodinei aqui estou. Humilde no limite, chegando pra somar. Vida longa, a família, nossa firma está no ar. Um brinde aos parceiros que estão sempre lado a lado. Firma louca, é só os monstros. É nós aqui nos palcos, na rima com os irmãos. Só ideia de mil graus, sem essa de modinha. É rap nacional, função. Mais cruel do que nunca, com o estilo gangsta que impera nas ruas, favela, campo de terra, fundão. MA, nossa quebrada, só cola sangue bom. FMA, tamo junto até o fim. Não importa o que aconteça, nunca mais vou desistir. Valeu JF, parceiro, tô de volta. Firme e forte, 100% em busca da vitória. Desacreditou, vai ter que escutar. FMA, FMA, em busca da vitória, nós chegou pra sonar. FMA, FMA, quem desacreditou vai ter que escutar. FMA, FMA, em busca da vitória, nós chegou pra sonar. FMA, FMA, é nós de novo na cena do rap, hipa do rap, eu sou Nordeste. MA, minha quadrilha, fortalece os moleque. Nativa, a gente segue, a caminhada é sofrida, mas não desisto, sou pelo rap. Cê lembra Rodinei nas antigas, tomando quentinho no beco, trocando as ideias, sonhando com as bases do Boni, estilo Tupac, sonhando em gravar e cantar na favela. A correria é louca, vários desacreditaram, apostaram alto, mano, no nosso fracasso, mas tamo nativa. MA, família unida, salve André, salve Maguila, Denis, correria, Alan, Hugo, Pé, MA e VPI. Mas quem nunca unida, não gosto de promessa, não gosto dessas ideias. Não sou político, sou favela. Se precisa, queridão, tamo aí. MA, os bactérias, juntão até o fim. Desacreditou, vai ter que escutar. FMA, FMA, em busca da vitória, nós chegou pra sonar. FMA, FMA, quem desacreditou vai ter que escutar. FMA, FMA, em busca da vitória, nós chegou pra sonar. FMA, FMA, nós tá no bang, nós é favela, é rap na veia, rua de sangue, barraco de tábua, castelo de areia, atitude, quem não se ilude com ouro e a prata, Robin Hood, não dá virtude no meio da batalha. O mic é nossa arma, o site vem das palavras, a música é nossa vida, o rap é nossa alma, a batida é pesada, somos preto e não ladrão, quem rouba é aquela vaca da presidência, sapatão. É rap e não crime, é o crime, nós tá no jogo, sustento que nos oprime, quebrada que é sem apoio, tatuado no pé, 100% favela de bermudão e boné, vamos descer na banguela, injeta a bactéria na pele do sofredor, pra espantar as mazelas de quem nunca tem valor. Hey Joe, tu já sacou, viu que nós tá no vapor, se nossa letra é pesada, pode ver que já pensou. Desacreditou, vai ter que escutar. FMA, FMA, em busca da vitória, nós chegou pra somar. FMA, FMA, quem desacreditou vai ter que escutar. FMA, FMA, em busca da vitória, nós chegou pra somar. FMA, FMA, a família tá unida, é nós que trinca nessa porra. Monstrão e cabuloso, a rima não é à toa. Canto rap desde os 13, faço a minha parte. Não maquio na rima, sempre falo a verdade, sem pagar simpatia. Foda-se quem não gostar, pois quem desacreditou vai ter que escutar. É FMA, a voz lá do fundão. Nós é periferia, não cantamos rueção. Tamo em busca da vitória, chegando pra somar. Conteúdo inteligente como sempre gangsta. Sente aí a estrutura tremer, o som é louco. Aqui não é brincadeira, doidão, nós tá no jogo. O caminho percorrido não foi um mar de rosa, teve espinho, mas aí nós entregamos a derrota. Nós entregamos a derrota. Desacreditou, vai ter que escutar. FMA, FMA. Em busca da vitória, nós chegou pra sonar. FMA, FMA. Desacreditou, vai ter que escutar. FMA, FMA. Em busca da vitória, nós chegou pra sonar. FMA, FMA.